que fora então, se não é seu. Se quer, pergunta pro seu coração. Não tenta me esconder, me diz que é pra valer, me faz acreditar que foi em vão. As noites mal dormidas que eu passei, nas minhas orações te abençoei. Às vezes quis sorrir pra não chorar, vendo tanta indiferença em seu olhar. Se você não me quer mais, me diz agora. Joga fora todo amor que eu te dei. Às vezes que chorando eu te olhei e te pedi pra não ir embora. Joga meu sorriso no chão, eu olhar com tanta emoção. Sem ter piedade, joga fora. Joga fora se você não quer mais. Fala se você for capaz. E se tiver que ser, que seja agora. Te sonhando em meu olhar, sem ter medo, sem chorar. Se tiver coragem, joga fora. Nas minhas orações te abençoei. Às vezes quis sorrir pra não chorar, tendo tanta indiferença em seu olhar. Se você não me quer mais, me diz agora. Joga fora todo amor que eu te dei. Às vezes que chorando eu te olhei e pedi pra não ir embora. Joga meu sorriso no chão, meu olhar com tanta emoção. Sem ter piedade, joga fora. Joga fora se você não quer mais. Fala se você for capaz. Se tiver que ser, que seja agora. Te sonhando em meu olhar, sem chorar. Se tiver coragem, joga fora. Joga fora todo amor que eu te dei. Às vezes que chorando eu te olhei, te pedi pra não ir embora. Joga meu sorriso no chão, eu olhar com tanta emoção. Sem ter piedade, joga fora. Joga fora se você não quer mais. Fala se você for capaz. Se tiver que ser, que seja agora. Te sonhando em meu olhar, sem ter medo, sem chorar. Se tiver coragem, joga.